Eu lembro bem, na minha infância, com o rosto deformado, eles me olhavam, riam e achavam engraçado. Os instrutores me deixaram morrer afogado. Ninguém foi me salvar dentro daquele lago. Crystal Lake, no acampamento onde tudo começou. Minha mãe reagiu e de todos se vingou. Só um sobrou, só um, e com ela acabou. Mas olha bem, logo depois, adivinha quem voltou? Jason, alguém já te disse que eu voltei pra me vingar. Ninguém sobrevive, ninguém vai te ajudar, mesmo que você grite. Matando um por um, eu não tenho limite. Não há perdão pra quem vier aqui. Então vamos ver se agora alguém aqui vai rir. Tente me matar, eu vou voltar, não importa quantas vezes. Jason, sexta-feira 13. Adivinha quem voltou? Aquele que no lago se afogou. Tente me matar, eu vou voltar, não importa quantas vezes. Jason, sexta-feira 13. Adivinha quem voltou? Aquele que no lago se afogou. Tente me matar, eu vou voltar, não importa quantas vezes. Jason, sexta-feira 13. Voltei e agora sou movido pelo sangue. Tente fugir, mas saiba que não há nenhuma chance. Corra na floresta, olha atrás, eu posso te alcançar. Mas vou estar na sua frente, quando menos esperar. Nem Freddy Krueger, nem ninguém conseguiram me matar. Do meu ódio, da minha raiva, todos vão provar. Sexta-feira 13, alguém já te disse. Você está sem sorte na minha frente, acredite. Escolha como vai morrer, hoje você decide. Facão, machado ou serra elétrica, vai, me avise. Pode vir com seus amigos, não viverá ninguém. Sobrenatural, imortal, eu volto do além. Tente me matar, eu vou voltar, não importa quantas vezes. Jason, sexta-feira 13. Adivinha quem voltou? Aquele que no lago se afogou. Tente me matar, eu vou voltar, não importa quantas vezes. Jason, sexta-feira 13. Adivinha quem voltou? Aquele que no lago se afogou. Tente me matar, eu vou voltar, não importa quantas vezes. Jason,